gente cantar, porque sabe que machista, que esses olhos são na cobiça. O que vê que eu possuo igual urubu na carniça, Patrícia ou Amélia, mentira, diferença, falta de informação. Põe a mulher na penitência, carência. É passado, quebra galho, marca gordo, objeto sexual de um homem. Falei tal. Que isso, mesmo MC que Deus complica. Que já cansou de ver as irmãs que as submissas então vista. A camisa começa a lutar comigo, seja mais um ou uma. A defender o feminino de gênero ou de raça, fina sexualidade. A busca pela sabedoria que te dá a liberdade. Assim eu luto sempre, busco meu espaço pelo que faço. Não espero acontecer, sempre me desembaraço. No compasso, me perco, não aceito um cabre. Sou mulher suficiente pra saber dos meus direitos. Que não chora, se condena, o coração já virou pedra de tanta. Que completa essa seda. Cabra macho, você vai se machucar. A mulher quer ter respeito, tá sabendo conquistar um bom lugar. Especial pro crescimento deste mundo. Quem ignora a mudança se perde no poço fundo. Mulher, sinônimo de dedicação. Mulher, que gera o futuro da nação. Mulher, verdadeira que defende o feminismo. Luta por melhores dias e acaba com o machismo. Mulher, sinônimo de dedicação. Mulher, que gera o futuro da nação. O feminino não nasce, nasce contra o masculino. A união de todos os gêneros é que indica o destino. Homem e fêmea, todos têm sua orientação. Pai e a mãe que tem que cuidar com toda dedicação. Ser consciente, sim, que importa nessa prática. Temática do sexo que une como mágica. Dois corpos, duas mentes, duas vidas conscientes. Que constrói um mundo novo de amor, bem coerente. Cê sente felicidade só de pensar no outro. Isso sim, que é prazer, isso sim, que amar com gosto tem louco. Que delícia, troca de forma pacífica. Absorva as ideias e se torne feminista. Mulher, sinônimo de dedicação. Mulher, que gera o futuro da nação. Mulher, verdadeira que defende o feminismo. Luta por melhores dias e acaba com o machismo. Mulher, sinônimo de dedicação. Mulher, que gera o futuro da nação. Mulher, verdadeira que defende o feminismo. Luta por melhores dias e acaba com o machismo. Conjunção de argumentos próprios, de opinião, se expressar com idealismo, com a alma e com o coração. Força feminina cria liberdade de emoção. A voz que é imposta, destacada na discussão. Inspiração da naturalidade, distinta obsessão da criação da energia. Mentalidade avançada, supersônica, distante, constante. Adiante, escute, mas não reclame, é um enxame, proclame. Grande tendência nacional, relatando a independência, o crescimento mundial de... Poetisas guerreiras lutando pela justiça de fazer valer nosso caráter, obstinando a ideologia. Obstinando a ideologia. Machismo é desigualdade ligada ao preconceito. Temos direito de exigir todo o seu respeito. Pois não nascemos pra pilotar nem o fogão, muito menos pra limpar ou ficar lavando o cuecão. Então machão, cadê o seu proceder? Tira a mulher, mas precisou de uma pra nascer. Inconsciente, não sabe o que fala nem o que pensa. Acha que assim vai fazer fluir a inteligência. Isso é demência, gerando a decadência. Homem que é homem, pensa e age com consciência. Tratando a mulher sem violência como deveria. Critica mais a arrepia quando mandamos a rima. Repentinas, livres e futuras. Espíritos renovados, humanista da cultura. Expansão da produção, já era ditadura. Fazemos nossas regras, não dançamos a mesma música. Exposição é o que sobra pra poder persistir. Atitude é a força de Lana Black com Flávia MC. Mulheres emancipadas que não se deixam iludir. Mas algumas não param pra poder refletir. Temos objetivos e limites bem definidos que agem na consciência, acabando com o machismo. Acabando com o machismo. Acabando com o machismo. Mulher verdadeira, acima de tudo guerreira. Não marcam bobeira e enfrentam as barreiras. Não se deixam iludir, defendendo o feminismo. Lutando com coragem e acabando com o machismo. Aí favela, o machismo e a homofobia não é diferente do racismo não, hein? Se conscientizem. Mulher, sinônimo de dedicação. Mulher, gera o futuro da nação. Mulher, verdadeira que defende o feminismo. Luta por melhores dias e acaba com o machismo. Mulher, sinônimo de dedicação. Mulher, gera o futuro da nação. Mulher, verdadeira que defende o feminismo. Luta por melhores dias e acaba com o machismo. Mas não como objeto, uma pessoa que merece todo o seu respeito, pois é tão forte quanto você.